Azul 4039, bom dia, autorizado a alinhar e decolar, cabeceira 1-0. Vento 030 graus, 0,6 mais. Chama-se centro Recife, 126 decimal 8, 5 a pé, 125 decimal 45. Programa primário, porta 330. 126 decimal 8, 5, TAM 3230. 325, muito obrigado, TAM 3230. Jamais 549508, centro 4000, 6 0 1 0 1 5. Salvador, bom dia, Azul 4039. Azul 4039, contato radar, subavia saída L para o nível 320. 320, 4039. Tá com referência, está iniciando a curva direita aqui, devido a formações. Com referência até 2000 pés, autorizado, vai direto Leda, Azul 4039. Então, salvando direto Ledo, 4039. Sierra mais 4950, Euclides, fly da Sierra Vito 366 position, descend to 2500 feet. Chama 312, chama a torre Salvador em 1-8, decimal 9-5. Mike 4950, clear. Arnaz, runway 10, approach, report on final. Clear to Arnaz, runway 10, and 4950. CNM 1392, pouso autorizado, pista no zero, vento 040 graus, 059. Autorizado, pouso 6392. Mike 4950, contact Salvador Tower, 118.995. Tower 118.995, and I'm 4950. Thank you. Love. 32, libera a direita, via taxi Fox, 21.1. Salvador, Lana 4950, good morning. Final runway 1-0. Tia Mike 4950, clear to land, runway 10, wind 020 degrees, 05 knots. Clear to land, runway 10, land 4950. Chame o Centro Recife 12835, Alter 125, decimal 1. 4950 on the ground at 26, leaving VanTech 3 Fox. Call ground 121, that's far away. Call ground 121, so long, and I'll call 9. Após desvio foi bom, QNH 10115, desce inicialmente para nível 060. Então nível 060, 3859. Zero, acione identificação dessa via, chegada a Mari para o nível 050, QNH 0015. Autorizado manter a proa 050 após desvios, voe TAP, voo 1160. President 3 Tower. Long Tower, for the number 03. Performance estimate, 100 points. Estimated time, about 5 minutes. 5 to 10 minutes, we're about to do a trip. Roger. Europa 083, solo the tower. Yes, go ahead, for Europa 083. We have another aircraft 22 departure on runway 10. Confirm your intentions. You will need more 5 minutes? Yes, we need about 2 to 3 minutes, Europa 083. We are still waiting to talk from them, Europa 083. Roger. In about 2 or 3 minutes, come again. If the problem is solved, no restrictions. If not, we will coordinate you entering via main runway 10 and then exiting the runway via taxiway Charlie to instructions, because we have another aircraft to departure on the rear part. We have Boeing 737-800. Wait 2 minutes, Europa 083. Call me again 2 or 3 minutes out. Para 2209. Devido à área restrita, quando há 8 milhas para o Serra Vitor 367, se necessário, faça desvio somente para a direita, tá? 3259. Afirmativo, quando a partir de 8 milhas para a Serra Vitor 367, somente a direita devido à área restrita à esquerda, tá? 3259. Entendeu? 1960, controle. Ativo, tá 3859. Bola 372 é Lima, tem. Lima tem, bola 372. 02. Se for necessário de via esquerda, a gente tem que vetorar antes de entrar na área da sua, isso dará a volta no aeródromo, 732 tipo nada. Mas quando eu estou mostrando, eu vou estar utilizando para a próxima meia-tarde, por conta da autoridade presente, mas eu siga a via, chegada a Mário para o nível 060, QNH no 0 ou no 5. Kappa 083, Bonnie 837, call. Kappa, what frequency 123.8? 1308, Europa 083, obrigado, bom dia. Sinal. Bom dia, Europa 083, when we're heading, departing from Salvador, Europa 083. Europa 083, rate the contact, flight via. That's departure to flight level 360. Say again please for Europa 083. Europa 083, rate the contact, flight via, dial departure to flight level 360. Flying via dial departure, flight level 360, Europa 083. Já pode ir na final, 132, 59. Está para 4.000 pés. O gol 1160, QNH 1-0. Gol 160 reduza para 1909. Reduzido, gol 1909. Firmo, gol 1960 autorizado para o seguimento da Rinaldo, posição no 0, reporte na final. Gol na 372, decolar 240, firme controle, 120, decimal 8. 208, 372, vamos lá. Gol na 095 ali, mantém. Mantém no 0. 1372, contato radar, sobrevia saída PUCA para o nível 370. 370, pode o áudio direto PUCA. Cruzador mil pés afirmativo, gol no 372. Direto PUCA, pode 2.372, obrigado. Gol 095, autorizado em área de decolar, vento 090 graus, 079. Falando 0, gol na 09. O 960 inicia redução para velocidade de aproximação. Reduzindo, gol 960. É 3859, chame a torre de Salvador em 1, no 8, decimal 95, grato pelo apoio. another single. What about it, Doc? Hold. Doutores, bom dia, o TAN 3859. TAN 3859, estado, pouso autorizado, sistema 0, ventuna, 00 graus, 079. Livre pouso 90, TAN 3859. Coluna 095, decolada aos 42, chama o controle, 20.8. 20.8, bom dia. Bom dia. Controle Salvador Gol 1095, decolado, perfil da Arbor Uno, bom dia. Bom dia, Gol 1095, contato, radar sobre a vista da Arbor Uno para nível 360. Arbor Uno 360, 1095. 0066, vou entrar de serviço 369, desço para 4000 pés, CNH 1015. Autorizado procedimento R9, posição no 0, reporte na final. Confirmo, TAN 9066. Passou 366 com a pista vista, o gol 1160. O 1160 chama a torre de Salvador em 1118, decimal 95. 295, até mais. É. Gol 1160, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Aguardando, gol 1160. Tropa 083, are you performing weather deviation? No, we don't need no deviation for weather, Europa 083. Hey, are you flying multiple intersection? Yes, we are flying dial multiple intersection, Europa 083. TAN 3859, na sala 45, Rivera direita, via taxiway, Eco 121, decimal 1. 1211. Nucleus, fly direct, Hotman intersection. Ok, we are now flying direct to Hotman intersection, Europa 03. Controle com 1095, pistão de pequeno desvio à esquerda, proa 260, previsto informações por aproximadamente 20 milhas. Gente, proa 260 após foi Eletra, o gol no 095. Pós desvio autorizado Eletra, gol 1095. Luna 26 decimal 85, alterne 125 decimal 45. Já Papa 083, contact Recife Century 128.135, if unable, 125.1. 12835 or 1251, Papa 083, chama o centro Recife e passa essa informação mesmo e no, na frequência 122.8 e alterne 126.0. 122.6.0, bom carnaval, obrigado. Comente. Nome é 0, na sala de 48, liberita à direita, taxi Fox, no 21.1. 2.1.1, 1.1.1. Tá 9066, autorizado já descida para 2500 pés. Para 2500 pés, 9066. 9066. A 9066 chama a torre de Salvador em 1 no 8, decimal 95. 9066. Tá 9066 na escuta. Prossiga na sua escuta, Horta. 9066, final da 90. Bom dia, Santos. 9066. Autorizado pouso, pista na 0, 080 graus, 0619. Pouso autorizado, pista 10, tá 9066. Salvador, Monteiro, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Decolagem de 0080 graus 059. Decolagem de 0. Tênia Metriz, nona, acione a identificação desta via, chegada a Bonfi para 4.000 pés, Senegal no 0 no 5. Negativo, a Xanema é 3 no 1, aguarde mais à frente. 3079, decolou da 5820 desse momento. 208, bom dia. Delta 3179, transfere, bom dia. Bom dia, Delta 3179, contato radar, suba via saída Delta para o nível 320. Via para o 320 na Tené 9421, autorizado a linha de colapso, Tené 0, vento 0, 9, 0 graus, 059. Volta 3179, vai manter a pro por mais 20 milhas para evitar formações. Mexe na 3179. Chamei a 9421, decolada 01, chame o controle, 2 horas desse momento. 608, Chamei a 9421. Chamei a 9421, bom dia. Foi sobremodulado, poderia repetir? 3179, o centro autorizou após desvio, se tiver condições, o ato base. Boa, Fubab, voltar 3179, muito obrigado. Controle saúde, cenário 9421, bom dia. Bom dia, 9421, contato rodada decolagem, sobe via nível de voo 360, via da EL. Salve 360, via da EL, cenário 6421, pode falar direto para o Gileda? Autorizado, o 9421, direita mesa. Salvador, eu tá 3179. Siga 3179. Poderia proceder pro nível de voo 360? Aguarde coordenação com o centro Recife do nível 3179. Muito obrigado. 63319, é o número 1 na aproximação. Já reassumindo a pro de bom, 57 na chegada. Tá mandando a pro de bom, eu vou direto 36. 366 não poderia autorizar, que temos uma área proibida de sobrevoo aí na base naval de Aratu. Eu autorizo o serviço 367, após o 367, eu vou 366, se tiver condições. Tá ok então, 367 na proa, aí vou autorizar com o 366. Bom, 891 na sua identificação, desce ao nível de voo 050, dá presente autorizado ITAP, após ITAP, Serra Vitor 366 para o R9. Reautorizado nível de voo 360. 360 autorizado, obrigado, 3179. Correio voo 2196. A frequência do solo? 121.1. 21, obrigado. A sua identificação desce via nível de voo 0620, chegada bom. Sim. 3179, chama o centro Recife, frequência 128.35, secundária 125.1, bom voo. É 319, dá presente autorizado, Serra Vitor 366, descendo para 2.500 pés, o ajuste em Salvador 9095, autorizado final RNAV, reportando a final. 2.500 na prova 366, vai chamar final 0063 do nono da última. Na 3896, a sua identificação, desça via nível de voo 070, chegada a Mari. 72171, após desvios, voo Serra Vitor 367. 9421, chama agora o centro Recife, frequência 128-35, secundária 125-1 no bom voo. 12835, 1251, obrigado, senhor. Senamé 312, ali em decola, 080 graus, 059. É 319, chama a torre 1-8, decimal 95, uma pose. Obrigado, Tarek Simotex. 1891, prossiga. Autoridade de Deus, 1891. Mas deixa no 0095-2080 graus 059, pouso autorizado. Sempre pouso no 0, Oceaner 6311. Oceaner 6312, decolada 10-0, chama o controle em 20-8. 0089, obrigado. Para papá, para ingresso. Positivo, acione código 0226. Confirme só o tipo do equipamento. Positivo, prossegue condições visuais, abre outros corredores e muito tráfego na região para informação. Estou autorizado, iniciar número 2 no taxi papá. É 312, status radar da decolagem, sobe via nível 350, foi da PUC. Da PUC 350, via 21171, quantas milhas mais a gente apurou para efetuar de vivo? 2171. São 3891, confirme de casa. 3891, é positivo. Gente. 171. No 891, desça para 3 do pés, o ajuste no 0 no 5. Solo, 1-2-0-1. Necessitará algum desvio? Autorizada com o Lama Vermelha, decolagem Cristina 7, 080 graus, 059. Meia, tem necessidade de algum desvio pela, de desvio pela frente? Positivo, está presente, tem condições de manter o 369? Agora sim, obrigado. sutil, 369-3896. Voo 2171, voando na proa 235, tem condições de manter a proa, o 2171 da Gol? 72171, informo que ao passar a radial 300 de Salvador, voo Serra Vitor 368 para completar a rinada a partir do 368.